Cds.com. Aniversário, que bom que você veio comemorar comigo. Saudade, viu? Amar você não dá. Um pedaço de você alucina o meu juízo. Você é meu paraíso, é só sonhar. Aventura no teu beijo. Oh, meu bem, me dá. Oh, meu bem, me dá. Meu silêncio, teu prazer. Eu quero você e o sol dentro de um céu azul. Cds.com. De vocês, viu?